Companhia táxi autorizada até o hotel. Na hotel, mantenha a posição e aguarde para o cruzamento. O Olímpio está ligado. Gravou no hotel. 5-6-7-2-9. Bom dia, FJ 6729. Meu Juliette, Juliette Romeu, aguarde a cópia, parte que se encontra. Número 50, solo 52, libera direita, número 21, na décima nova. Ao livrar a direita, 1219, 62, libera. Salvador, bom dia. Ou Chanel 6250, livrando a pista. Chanel 6250, reporte antes da Juliette. Reportará antes do ataque da Juliette, 6250. Controle Salvador, bom dia. O Papa Romeu, tamo e abraço. Sim. Papa Romeu, tamo e abraço. Ninja Bravo, siga. Estamos já bravo no farol Itapuã. A intenção de sobrevoo na Ponte Nova vai iniciar agora o corredor Acé. Chamando Ponte Nova, o Estamos já bravo. Gente, reporte em Amaralina para prosseguir Ponte Nova. Amaralina reportará Estamos já bravo. Claro. Ok, então mantenha a saída, a boa é leve com curva direita. Só decola da 1-0. Cear, boa transição Elefa no pátio 5. Livre acionamento, chame a torre 18-6 para táxi até o pátio principal, Juliette Juliette Melo. Acionamento na posição posterior para o chibete. A livre acionamento, chame para o push, o 6319. Chamará para o push. Coro 073, posição 1, pronto para o pushback acionamento. C3, no portão 1, só um instante para iniciar. Antes da Juliette, o 6250. 6250, Juliette, portão 2. Livre táxi, Juliette, portão 2, 6250. Solo, autorizado, está cruzando. Autorizado o cruzamento da pista 1028, autorizado o Olympus 36, vai reportar na Alfa, antes da Juliette. Reporta na Alfa, devido ao Olympus 36. Mike Quebec, copia. Autorizado Cairo Lorenzo, 1000 pés, pista 97, curva direita, saída, corrida Axé, controle 120, décima 8, transponder 0161, o Little Mike Quebec. Então, 161, transponder, quantos a bordo no pátio 4? 18-6, acionamento táxi da colagem Mike Quebec, bom voo, até o regresso. Tango, India Bravo. Controle, o Tango, India Bravo. Tango India Bravo, Amaralina. É, controle Paula Barra Pro. O Fonte está de Fonte Nova, Tango India Bravo. Está presente, está livre, Fonte Nova. Recuperar na Fonte Nova, Bravo. Tango India Bravo, mantenha-se altitude mínima de 500 pés. Não entendi, o... não copiou a mensagem, Tango India Bravo. Tango India Bravo, mantenha-se em altitude mínima de 500 pés. Ok, é, pode pagar o ajuste altímetro, por favor, seu Tango India Bravo? 1023, 1023. 1023, tá. Não, sal. Saída para Ilhéus é Coral. E o plano é para 13h31. Deve estar aparecendo daqui a pouco, assim que aparecer o chão. Salvador, o Chanel 63, o nome para pushback. Portão 03, eu tenho um tráfego fechando, mantém escuta. Nossa, que isso? Que tristeza. 3000 autorizado aliar e decolar, pistão na zero. Entrando a 30 graus, 10 nós. Aqui decola, 3. Agora confirma por 63 no mundo da Chanel. Tráfego do 01 já está puxando no setor, mantém escuta e aguarda. Guardando. Direto também autorizado o cruzamento da pista após ingresso na Quebec, Mike Lima. E para cruzar o pátio, chame novamente o solo 12 no decimal. Tango India Bravo? Controle, o Tango India Bravo? Campos, suba e mantenha nível de voo 240. Controle, o Tango India Bravo? Siga Tango Gia Bravo. Autoriza a extensão para Uno Mil Peça? Autorizado. Bravo. Limpos 36, controle. Escuta, prossiga. Submantenha nível de voo 240. Ao passar 2.000 pés, proa de... do portão para o ingresso na área. Uno contorna, pátio direito. Gente, dado direto. Para a área? Afirmativo, saída da El e após prosseguir direto, ponto 1. Pronto, já cruzou 2.000 pés e estou autorizando seu acesso direto ao ponto 1. Então, grato, da presente todo, ponto 1. Pedro, fica com 900, escuta. Já tem o PAN, você está pronto para a cópia? Isso, já. Autorizado para Eliel, 140, Golf 677, decola da 1-0, curva à direita, na saída Coral, controle 1208, adiciona 0263. Na Golfo 37, escola da 10, pela direita, Coral, 3802-63, transponder. Confirma só o transponder. 0263, confirma. Afirmativo, chama para o tiver estacionamento. Gol no 073, pronto para o táxi, 119 a bordo, 2:50, 0 na Confins. Bora! Vitor! É 311 no portão 03, assim que o tráfego da Gol livrar a retaguarda, puxa, aciona a chama táxi. Após o Gol iniciou, Xanar 6311. Salvador, bom dia, gol no 073, ponto de espera da 1-0, top. Gol no 073, Aline decola, pista 1-0, retorno ao 4-0, grau da gás. Aline decola, 1-0, gol no 073. Slide Romeu, Juliette, Slide Romeu, mantém a posição agora, o tráfego está iniciando o pushback. O senhor teria que ter ingressado na primeira direita o contrato. Tem condições de fazer 180 na posição? Tem que fazer 180 e prossegue táxi em frente para ingressar no pátio 3. Leste Romeu, mantenha a posição novamente, vai fazer 180. Confirma, está fazendo ponto de espera da 1-0, pátio 3. Ponto de espera da 1-0. 6-3-1-1-1. O Xenero 6-3-1-1-1 tem condições de manter a posição? Afirma. Sim. Então, Gillette Romeu, termina o 180, vai prosseguir direção Índia, direção contrária do pátio 3. Tráfego da Alchanera já parou o pushback, pode prosseguir táxi em frente, pátio 1, Índia e Alfa. Ponto espera da 1-0, torre 1-1-1-8-6-2. Frente, Índia e Alfa, ponto de espera, 1-2-6-2, Gillette. Salvador, boa tarde, voo 983, paciente da informação Lima para Guarulhos. O Xanero pode iniciar. Iniciando 6-3-1-1. Voo no 983 Guarulhos, copia? Copia. Autorizado Guarulhulhos, 360, upper Zulu 16, decola da 1-0, curva direita, Dael, letra Brit, controle 1208, aciona 5430. Autorizado 360, upper Zulu no meio, decola com curva direita da El Leda Bridge, 208.5430, transpare, 983. Correto, chama o pushback no estacionamento. Chamará. Veículo 06, chame o controle 120, décima 8. 20, décima 8, bom dia, boa, 9073. Comando solo, Victor Michelec. Chama Black de Pula 06, chama o controle, um abraço. Abraço, Victor, chama o controle do 08 também. Controle Salvador, tá passando o Victor Michelec, decolou na sua escuta. Gol 1073, ascensão nível 340, vigilante. 340 sem restrições, gol 1073, tá quieto. Papá Romeu Tango Índia Bravo pra você. Papá Romeu Tango Índia Bravo pra você. 30 graus, 1-2 nós. Anísio do tanque, seu Xander 63, mono, tá com 98 a bordo, autonomia de 4 horas, autorizado a galera. Taxa direita, Índia e Alfa, ponto de espera da 10, torre 1186, altímetro 1022. B22-2342, Delonga. Filete Romeu decolou 08, chame controle 120, desce 98, bom voo. 08, grato, até mais. Oi, Salvador, boa tarde, Papa Romeu e Juliette Filete Romeu. Papa Romeu, Juliette, Filete Romeu, ascensão 400, vigilante. Poderia confirmar para Juliette Filete Romeu? Atenção, sob vigilância, contato radar na decolagem, Juliette, Juliette Romeu. Sente, a sessão por 400, sob vigilância, Juliette Romeu. Olympus 36, controle. A sua prossiga. O Olympus 36 acompanhando sua evolução no radar, confirme sua intenção. Estamos na proa do ponto 1 para a operação Atlântico. Copiou Olympus 36? Gente, então vai interceptar a radial 215, confere? Já foi autorizado pelo controle a proar o ponto 1, Olympus 36 está proando o ponto 1, subindo para 240, conforme autorizado. Positivo. Vai interceptar o ponto 1 na radial 215, confere? 36 tá no ideal do ponto 1, se quiser que eu intercepte a radial 215, intercepte. Eu só tô verificando a sua evolução. Está já com no rumo já do ponto 1 para a radial 215, confere? Está mantendo no momento a radial 205. Se for necessário interceptar 215, intercepte, não tem problema. Está livre de acordo com o planejamento do Olympus 36. Controle, Juliette, Juliette Romeu. Prossiga. A presente autoriza o Obidute. Está autorizado o Elefa, Juliette, Juliette Romeu. Sente, autorizado o Elefa, Juliette Romeu. Correção, controle 5437, transpondo, gol na 397. Na 397, aerovia Persolu 16. E a saída da El Leda Bride. Afirma, da El Leda Bride. A Persolu 16. Chamativo. Empresa 71, pushback acionamento. Chama lá. Salvador, bom dia, da 3296, tem informação. Be close. 11, chame o controle 120, decimal 8, por favor. 208, eu volto. 360, vigilante. 360, 63, 9, possibilidade de gente mano pro Dileta. Usado Leda. Obrigado. Controle Salvador, bom dia, TAM 3296. TAM 3896, vigilância, desça aí, mantém nível de voo 050. Desce, mantém 050, TAM 3296. Possibilidade de voar em TAM, TAM 3296. Autorizado de TAP, TAM 3896. TAP, TAM 3896. Passou pra eu falar barra, fica mais quebrado. Pitou Mike Quebec, segue Cairo Caribe com 1022 no ajuste na escuta regressa. Papá Romeu, Juliette, Juliette Romeu. Chame Recife em 1260. Recife 260, obrigado, bom dia. Voo no 073. Controle, voo 073. Chama agora o centro Recife, no 251, no alterno 3325, bom voo. 251 no 3325, bom dia, 073. Boa. Controle Salvador, bom dia, voo 260. Passando nível 195 para 150, informação Lima. 260, bom dia, sem identificação, desça 06200. Vigilância, chegada amarela. Chegada amarela, 060, voo 260. Olimpo 36, controle. Ajuda possível. Chama agora Recife, frequência zona 251, não alterna 3325, bom voo. 20, então passa para os canais previstos, o Olimpo 36. Rocha, 663 do nono, chamo Centro Recife, 125 décima 1 no Bom Roupa. 251, boa. Tá 3896, sem restrições em tato, desça 2 mil pés, ajuste 1022. Desce a 2 mil pés, 1022, tá 3896. Controle Salvador, voo 260, questiona a possibilidade de voar na Proeditap para evitar uma formação. Autorizado, 1260. Ato, 260, obrigado. Controle Salvador, voo 247, Zul 4207, bom dia, sem identificação, desça 4 mil pés. Vigilância, chegada bom, se ajuste, 1022. 4 mil pés, comigo de novo. Alô Salvador, é o gol 1983 para o pushback, acionamento, posição 5. 1903-05, autorizado, chama táxi. Autorizado, chama táxi, gol 1903. Altitude. Gente, não recebo no radar. Mantenha-se em condições visuais. Qual o próximo ponto que prosseguirá? Está nesse momento agora no, na igreja do Bonfim, confere. Isso, o Sérgio Gabriel já está na ponta do Maitá. Ok, entendido. E após a ponta do Maitá, qual será o próximo ponto que pretende efetuar seu voo? Então, após a ponta do Maitá, retornará pelo corredor Axé para Salvador, seguindo o litoral. Salvador, voo 260, necessita voar na prova 035, 15 milhas aproximadamente. Sim, está livre. 1260. 260, obrigado.